Apontando Lima Hotel, até o desce para 2000 pés, a gente chama 014, autorizado ele a CXI, reporte estabilizado. Indo para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS, vai reportar quando estabilizado o Lima Hotel. Então, 3197, Semicentro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 12835, 251 com a Recife, da 3197, boa. Controle Salvador, o Papatango Lima Hotel, hotel estabilizado, ILS-X aí da pistão na zero. Complete aproximação, chame agora a torre 118-95, Papatango Lima Hotel, hotel. Completar final, chama a torre 118-95, Lima Hotel, hotel, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papatango Lima Hotel, hotel. Boa noite, Lima Hotel, hotel, prossiga. Estabilizado, ILS-X-Ray down no zero, poderia confirmar o vento pro Lima Hotel Hotel? 120 graus com 08 nós. Sente, vai pousar na 10, mesmo está baixado e travado Lima Hotel Hotel. Qual é a modificação de rádio, da presente? Negativo, vai pousar na 10, o Lima Hotel Hotel. Assente, pista 10 então, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus com 08 nós, Lima Hotel Hotel. 2, boa noite, azul 4298, informação Santos. 4298, achando a identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível 050. Bom, desça via Bomed 1 para 050, libera as velocidades da... Céu do Solo, já lembrando a pista. Solo, Céu 40, Lima Hotel, chame no 219. 219, Lima Hotel, obrigado, boa noite. Nível de voo 060, chegada bom. 63 10, próximo, moto para estamos 63 10, autorizado a linha de falar pista no 0, vento 1 1 0 graus, 07 nós. Vai alinhar em inicial, Xaraminha 313, confirme velocidade. Tá com 280 identificado agora. Produza para 2509, é o número 2 na aproximação. 19-8, obrigado, amigão. Ótima noite. Boa noite, Azul 27827 da Tango. Azul 2782, acendo identificação, voa em toda a posição Bomed para a chegada Bomed 1, desça para nível de voo 070, quando no ideal. Bomed para Bomed 1, 270 ideal. Autoriza o 368? Autorizado nível 070, inicialmente voa para a posição Bomed. Controle Ocean 6310, decolamos nossa escuta, boa noite. Ocean 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 350. 350, telecontrole de coordenar para nós, vamos a Aru. Ocean 6310, mantenha a saída com a coordenação com a Recife. Ascolta. Quatro, dois, nove, oito, desça para 2000 pés, sem restrições, que Mengão na 014 e ali essa que foi autorizada em forma estabilizada. Para 2000 pés, sem restrição, autorizada ali essa que foi no 014, 4292. Xenon 6313, desça para 4000 pés, CNH 1014. 3782, autorizada por observa de 368 para procedimento ILS Whisky da Pistona Zero. 2782, 368 Whisky 10, vai livrar no momento o 190. Controle ciente. Chamou 6313, autorizado desse separador de mil pés, QNH1014, está livre da restrição de altitude na posição pelo. ILS é que sem autorizado, informe estabilizado. Autorizado esse separador de mil pés, sem restrições, ILS é que sem autorizado, informa na autorizado 6313. Chame 6310, chame Recife na frequência 126.85, ao termo 25.45. 2085, 2645, confirma? Secundária 12545. 2545, obrigado. Estabilizado 4298. AZ4298, chame a torre frequência 118.95. 185. Azul 4298. 050-2782. 0 grau, 09 Giza. 4000 com 1014, 2782. Zero. Presidente Lima, tem apoio de tráfego. Meu nome é Gisão. Chame a 313, chame a torre frequência 118, decimal 95. 295, torre agora, obrigado. Xenemia 3 continua a aproximação, vale pista livre, altímetro no 0, 1 no 4. Formou um Boeing iniciando a rolagem da pista no 0 instante. Azul 4298, sala 56, livre à direita via Fox, chame 1 no 2, 1 no 19. 2 obrigado, 4298. Sul 2782, autorizado em LS Whisky, da posição a zero, informe enquanto estabilizado. 782, autorizado, reportará estabilizado. Xenemia 3-3, vento no 00 graus 07 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso no 0, 63, 03. Pouso no 096, decolou 58, controle 119, decimal 8. 98, obrigado. Salvador, gol 096, boa noite. Gol na 096, contato rodando a decolagem, subavia sai da MOM para nível 370. MOM 370, 096. Após tráfego na curta, autorizada a galera manter no zero. Após tráfego na curta, ali mantém não no zero, igual 9082. É 3-3, fala 0000, direita via Fox, chama Arizona, 9. Direita Fox, Arizona 9, salve. Controle azul 2782, estabilizado. Cliente, aguarde transferência. Escuta. 0082. Decolada 02, chama o controle em 119 decimal 8. 1198, obrigado, Amorante. Controle, Amorante, gol 9082. 19082, contato radar decolagem, subovia Sango 1 para nível 360. Via Sango 1 para 360, 903. Chame a torre na frequência 1198 decimal 95. 2782, torre 1895, boa. TAM 3305, acima de identificação, desça via Bomed 1 para nível 050. 050, conforme a carta, TAM 3305. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795. 2795, contato radar, 64 milhas no oeste do BR de Salvador, voo para da posição Bonfim e após para a descida. Vando bom, se importará para a descida 2795. Zona 096, chame Recife, frequência 1, 2000 decimal 8, 5, alterno 25 decimal 4, 5. 2685, 2585, obrigado, 096. 7495, confirme quantas milhas para iniciar a descida? Mais 20 milhas, Sarita. Gente. Controle, boa noite, Rio 5974, escuta, cruzando 270 para 160, reduzindo 250, como escuta. Rio 5974, acendo identificação, desça inicialmente até o nível 170, chegada bom. Azul 2795, para sequenciamento, tem condições de iniciar a descida presente? Afirmativo, então vamos iniciar a descida, confirma a altitude. Desça para 4.000 pés, QNH 1094. 4.000, 1094, azul 2795. Chame Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. 28.35.25, Recife, 9082, boa noite. Azul 2795, voa da posição de pelo. Voando pelo, azul 2795. Plan 3305, desça para 2000 pés, sem restrições, QNH 1094 e LS XR autorizado. Para 2000, comida 14, autorizado LS 5974, desça para nível 050. 050, isso. Zero clear, line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Salvador, Azul 2795. Azul 2795, prossiga. Liberação de velocidade na posição pelo Cerito. Está livre, Azul 2795, desça para 2000 pés, QNH 1095. Após a posição pelo Voituna, complete ali a saída da pistola 0 em forma quando estabilizar. Liberado a velocidade, 1015 ajuste, desce para 2000 pés e foi para estabilizado, 2795, 12. Tem 5974, desça para 4000 pés, QNH 1095. 4000 na 095, Rio 5974. Centro 3305, chame a torre frequência 118, decimal 95. Com controle. 7, o TAP 305, chamou? Afirmativo, estabilizado no final do LS da pista 10. Vai estar uma milha do Índia Sierra, visual com o campo, perdeu contato com o controle. A gente já foi informado o controle que perdeu contato. Tráfego já avistado, povo autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 05 nós. Gente, autorizado pousão no zero, tá 3305. Zero clear to Anapa, wait, 1910. Zero, direito no 219. Rio 5974, desça para 2010, reduz a velocidade para 1809, vai seguir Alfa Tango 72 na final LS, reduzido para 1609. Aguarde, azul 2795, chame a torre frequência 118, decimal 95. 195, obrigado. Rio 5974, desça para 2000 pés, que é legal na 095 e LS é que se autorizado. Reduza a velocidade para 1809, vai seguir Alfa Tango 72 a 8 milhas com 160 de ground speed. Mi 15, agora é a pista livre da 7.5. 2230 airborne at 23. Call 119.8. 119.8, good day. 2795, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 079. E pouso 2795 da Azul. America 230 climbing out of 1500 for level 380. Good evening. Hello, America 230. 230 climbing out of level 1, or correction, 1800 feet for level 380. America 230 is qualified 242. Informação uniforme, cópia para Guarulhos 360. 3, preparação, voando, transição ótima, ótima coisa. Voando, ótima, aguardando 313. Speech clear, check level 380, via Borba Departure. Borba Departure, climb level 380, American 230, requesting direct Borba or many or further down the road. Direct Borba, clear. Present position, direct Borba, 230, thank you. Estabilizado, ILS 5974. Bio 5974, chame a torre frequência 198, decimal 95. 18, boa noite, Recife 974, aproximação final, vai checar. Recife 5974, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste no 0, no 5, tráfego à frente, já tocando a cabeceira, uma TR.